Lá vem Mãe Campina trazendo mensagem divina do mundo infinito que o nosso Lá vem Mãe Campina trazendo mensagem divina do mundo infinito que o nosso Senhor ilumina. Campina chegou com muito amor. Mãe Campina chegou com muito amor. Tanto passe na gente e afastou. Tanto passe na gente e afastando a dor. Lá vem Mãe Campina trazendo mensagem. Mãe Campina trazendo mensagem divina do mundo infinito que o nosso Senhor ilumina. Mãe Campina chegou. Amor, Mãe Campina chegou.